tempo pouco, louco de amor, é que você me dá, que você me dá, cheia de prazer. A hora é um dia todo de emoção, que nem dá pra prestar muita atenção na tristeza que vem, na tristeza que vai. Narinas doidas e felinas, pronta a sufocar. Coragem sincera, tipo cai, não cai, tipo kamikaze, louca samurai. É você que eu mais quero, amar.